como foi o seu dia? Você passou por mim e nem falou. Você tem um compromisso comigo e sabe que não deve guardar rancor. Não faça isso comigo, meu amor. O que eu fiz pra você? Pra você não falar comigo. Sem falar contigo. Nós somos casados e com casais brigas acontecem. Mas quando chega no quarto, as diferenças desaparecem. E quando falas baixinho no meu ouvido que me ama, eu viro um brinquedo na sua mão e pego fogo na cama. E toda briga que aconteceu virou passado. E quem foi que disse que vida de casado não é complicado? E a gente passa por cima de qualquer briga. E é só amor, é só paixão, é muita loucura. Você e eu somos um cama. E toda briga que aconteceu virou passado. E quem foi que disse que vida de casado não é complicado? E a gente passa por cima de qualquer briga. E é só amor, é só paixão, é muita loucura. Você e eu somos um show.